ZYJ293, 990 kHz, 5 mil watts de potência. É notícia, é música, esporte, é na Joá AM de Irati. Na Joá AM, ZYJ293, 990 kHz, transmitindo de Irati, Paraná. Na Joá AM, a que faz a diferença.